3437, chame controle Salvador 120, décima 8, tem um bom voo. 1208, até amanhã. Direto no laser, subindo para o 360, o 1161. número Recife na frequência 128.35, alternado 123.8. 1235, 1238, até amanhã. Lanterna Galeão, 3201. São 3601, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Táxi Índia. É forte pronto no ponto de espera, o PNH no 017. Autorizado o SAM 3399, reposte táxi. Autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 160 graus, 612 nós. A linha decola no zero, tá? 360. 355. Xavier Controle Salvador 120, decimal 8. 308, lá pra nós. Novamente. Tudo boa noite, 3601, vai passar 1500, não se escuta. Bom dia, 3601, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado após 2000, direto líder. 360, após 2000, direto líder, 3601. Chama agora Recife na frequência 128 decimal 35, alternado 123 decimal 8. Descendeu 128, 35, 123. Confirma, pode confirmar, por favor, senhor? A primária é 128, decimal 35, e a secundária é 123, decimal 8. Ok, 128, 35, 238, é. São 3399, autorizado alinhar e decolar, turno 0, vento 180 graus, meia dúzia nosso. Alinhar e decolar na 0, São 3399. Autorizado o CNMEA 079, reposto táxi. Autorizado o táxi 079. São 3399, decolado ao 05, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 308, obrigado, uma semana. Igualmente. Direto Lindo da Presente. Direto Lindo da Presente, na 3399. bom dia, Golno 229, está o cliente da Eco no portão 6 para São Paulo. Golno 229, bom dia, informação Eco confere, pronto, copy. Pronto, copy, 229. Golno 229, autorizado São Paulo Congonhas, via rota do ponto de voo. Nível 360, saída Sambo 1, Leda Motiva. Decolagem da pista no zero, primeira curva à direita. Transponder 5173, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. Autoridade então, São Paulo, conforme a nota do plano, vai estar no zero com curva à direita, Sambo, Leda Motiva. Transponder 5173, controle de Salvador 208, 1219. 1229, contingente correto, confirmando nível 360. 360, 1229. Correto, aposte pronto para o feedback de acionamento, portão 612, 1229. Chanel 6079, com o 92 a bordo, 4h40, retorno ao dia, terra no galera. Chanel 6079, autorizado o táxi à direita, até o ponto de espera da piscina 0, reposte condições, ouvir H1 no 0 no 7. 0 no 7, direita, ponto de espera, reposta pronta, né, Chanel 6079. 679, autorizado alinhar e decolar, sistema 0, vento 190 graus, 059. Alinha e decola, sistema 0, chanelinha 079. É um bom fim de semana. Palete, bom voo. Nada. China 6079, decolado aos 14, chama em controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, 6079. Salvador, China 6079, decolado. China 6079, contato radar decolado, subiu para o nível 360, autorizado direto laser. Direto laser, sobe 360, China 6079. Autorizado Gol 961 no reporte para o Protax. 961 para Protax, Gol 961. 2079 tem concordenação da possibilidade de voar morte, vão atender? Aguarde, eu chamo 2079. Obrigado, no seu aguardo. Azul Alfa, Uniforme Delta, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque do PAT 3, posição 4-1 para o PAT principal, posição 03. Agora Recife, na frequência 128, decimal 35 e secundária 123, decimal 8. 135, 232, 0079. 249, bom dia. Eco, confere. Prepare saída. Tambo 1, aguarde 2 minutos, copy. Tambo 1, aguarde. Mono 961, autorizado alinhar e decolar, chama 0, vento 170 graus, 612 nós. Isso aí, ele fala 1-0, decolado aos 25, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, Coronel, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 961, decolou São 1, ponto 210. Pelo voo 961, contato radar, sube para o nível 360, na saída Salvador. São 1, 360, autorizado, bom, 961. Via rota do plano de voo, nível 380. saída Sanvo 1, Lida, Doclo. Decolagem da pista no zero, primeira curva à direita. Transponder 5204, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Alfa Serra. Afirmo, Mike Alfa Serra, bom dia, prossiga. Bom dia, o Papa Romeu Mike Alfa Serra solicita autorização de reboque da posição remota número 12 do pátio 1 para o pátio 1, gate número 10. Gente, o Mike Alfa Serra autorizado reboque até o portão 10, reposta térmica. Gente, me inseriu o reboque na frequência com a parede. Obrigado. Romeu, é dois segundos. Sim, é dois segundos, você. Eu posso ajudar com o pessoal, né? Afirmo, será coordenado, Xené 6251. Aguarde nova autorização do pushback. Aeronave no 612 já finalizou a iniciar o táxi. Ok, aguardando então. Táxi 1229, tem 1729 na ponta, acenando o caminho, 4 horas e 20. 1229, atrás de óleo táxi até o ponto de espera da pista 10, dia 4, para ser Índia. Reposte pronto no ponto de espera, PNH 1017. Gente, 1017, parte Índia da ponto de espera 1229. 229. Voo 229 autorizado, alinhar e decolar Epsilon 0, vento 160 graus, 05 nós. Alinha colono 0, voo 229. Feedback de acionamento, voo 349, posição 4. Voo 349, aguarde para iniciar o que tiver aeronave no 5, finalizando a iniciar o táxi. Salvador, Papa Romeo, mais Alfa Sierra, formando o término de Airbus no Gate 10. Gente, mais Alfa Sierra, bom dia. Graças a você. Voo 229, decolado aos 35, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, chamou o voo. 208, com o controle 229, bom dia. 62, completar, 47, Brasil. China 62, 51, autorizado o táxi até o posto aéreo da pista no 0, via Pátio, Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, NH no 0, 17.